Rádio Lama, direto aqui da Praça do Diário, onde está acontecendo o ato em repúdio ao golpe civil-militar. Estamos aqui com o Antônio de Campos, presidente da APAP e coordenador do Fórum Permanente da Anistia em Pernambuco. Boa tarde, Antônio. Boa tarde. Podia falar um pouco do ato? Sem dúvida. Esse ato é um ato que é repetido todos os anos. Todo dia 1º de abril a gente vem para cá, lembra, resgata a morte de dois estudantes aqui na Dantas Barreto, próximo ao edifício JK. Lembra que no dia seguinte, que agora foi arrastado pelas ruas de Casa Forte, então a gente vem aqui para repudiar esse golpe. A partir desse dia passamos 21 anos de ditadura. Então a gente vem aqui para mostrar ao povo brasileiro que é preciso manter viva essa memória. Não pode cair no esquecimento. É importante que a gente lembre sempre, todos os anos. Então a gente convive com a população, distribuindo um panfleto com a população que circula ao redor dessa praça, até 4 e pouco. Por 4 e pouco, 4 e meia, a gente reúne o grupo e cada um fala da sua opinião, seu testemunho sobre o que foi a ditadura civil-militar no Brasil. Qual é a sua opinião em relação à reedição da Marcha da Família que aconteceu recentemente no dia 22 em São Paulo? Veja bem, é uma tentativa, um certo ponto, sem querer agredir, ridícula. É porque o contexto é outro. Em 1964, quando ocorre a Marcha com Deus pela Família e Liberdade de São Paulo, que desencadeia o golpe, é o sinal para acontecer o golpe, 19 de março, havia uma reação de uma parte da sociedade brasileira contra o processo de luta dos movimentos sociais. Havia um governo que era acessível às lutas dos movimentos sociais e abria isso, essa possibilidade, e o pessoal se organizava em torno das reformas de base. Então isso assustou as classes dominantes, os setores mais perigosos, os latifundiários, os banqueiros, a Igreja Católica e fundamentalmente as grandes multinacionais, os grupos econômicos, seja nacionais ou internacionais. Então foi uma reação normal na época, o medo do comunismo, né? Aquela coisa do anticomunismo. Hoje nós estamos em outro contexto, nós estamos em 2014, 50 anos depois, tentando passar limpo uma história que ficou muito ruim, porque os 21 anos de ditadura levou a perseguições, a sequestro, prisões, tortura, estupros e assassinatos. Então isso não se pode simplesmente aceitar. Tem que se passar limpo esse passado. Então não precisava você criar uma ditadura tão feroz, capaz de eliminar brasileiros, porque eles discordavam deles. Então hoje, qualquer um que venha discordar, tudo bem, tem todo direito. A gente faz o nosso papel, que é registrar e repudiar o golpe. E quem quiser que defenda esse golpe. Na opinião do senhor, quais as medidas que a sociedade pode tomar para resgatar devidamente a memória desse golpe e das vítimas? Isso. Uma das formas é essa. Vinha público, vinha praça pública, locais históricos, quando ocorreu determinado fato, e resgatar essa memória. São as coisas. Quais são os pontos? Casa de detenção, que hoje é a Casa da Cultura, lembrar que a Casa de Detenção foi presídio, não só de preso comum, quanto preso político. O DOPS, onde funcionava o DOPS também, é um registro histórico. Então, lembrar todos esses pontos e fazer um grande debate. As comissões existem, mas as comissões que existiram hoje, as comissões da verdade no Brasil, são diferentes das dos nossos vizinhos, dos países vizinhos. Ela não é permitida a ela indicar o nome dos torturadores, nem encaminhar para a justiça para que eles sejam punidos, como aconteceu nos outros países. Essa nossa não faz isso. Então, nós temos uma posição crítica em relação a isso, porque nenhuma comissão julga, Nem pune ninguém, mas a comissão pode indicar ao judiciário o nome do responsável pela tortura, pelas torturas, e não só tortura, ocultação de cadáver, morte e ocultação de cadáver. Então isso é uma luta, vai depender do fórum, vai depender da associação, vai depender de outros grupos que assumam essa luta. Por exemplo, as três palavras centrais do fórum e da APAP é abertura de todos os arquivos da ditadura, pela localização dos restos mortais dos desaparecidos políticos, pela punição de todos os agentes torturadores. São três pontos centrais. A gente tem que lutar sempre por isso. E nos colégios, nas universidades, né, em todo lugar que seja possível, fazer esse discurso, pedindo que a sociedade se engaje nisso aí.